O som nosso de cada dia. YK 533. Ondas médias. 1060. Esta o é. O som nosso de cada dia. YK 533. Ondas médias. 1060. Esta é a Rádio Educadora de Piracicaba Limitada. Educadora. Transmitindo para o mundo no www.educadora1060.com.br. Educadora. Emissora da organização Jairo Matos. Fique ligado. Fique ligado. 1060. Educadora. Aqui na Educadora, você tem voz e vez. Educadora. Amor, mais uma vez estou aqui. Meu coração pediu pra que eu viesse aqui te ver. Desculpe se outra vez eu me encontro emocionado. Estou puto da vida e revoltado por você. Vieram me contar que aquele homem maldito te bate todo dia, te humilha e faz sofrer. Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono? E o dono dele é eu, que apanha por você. Não sei se você lembra o que eu lhe disse aquele dia, que você foi com ele me deixando aqui sozinho. E apesar de tudo eu estaria lhe esperando para tirar as pedras que ele pôs no seu caminho. Na boca que ele bate muitas vezes já beijei, no corpo que ele surra quantas vezes fiz amor. Da terra que eu nasci um homem é de verdade, quem bate em mulher é um covarde traidor. Eu vou fazer com ele tudo o que ele lhe fez, mostrar que em mulher não se bate nem com uma flor. Você traído novamente. Eu sei que infelizmente vou chorar, vou sofrer. Mas quando me contaram que aquele homem te bate, senti uma vontade de explodir e de morrer. Eu sei que sou errado, não vou consertar o mundo, mas acho vagabundo o homem que bate em mulher. Eu nem sei quantas vezes fui traído nessa vida, mas ela tem o direito de escolher a quem quiser. Na boca que ele bate muitas vezes já beijei, no corpo que ele surra quantas vezes fiz amor. Na terra que eu nasci um homem ama de verdade, quem bate em mulher é um covarde traidor. Eu vou fazer com ele tudo o que ele lhe fez, mostrar que em mulher não se bate nem com uma flor. Educadora 4 e 6 agora, bom dia. De um ninho destruído, passou voando um canarinho, com suas asas quase sangrando. que está sofrendo, desesperado, desaparece. Só Deus quem sabe que vai chorando. Para prender-te, eu fracassei, perdi meu amor. Educadora Digital Rádio. Terá tempestade, plantou na cidade, trabalho e coragem. Quantos gatos fizeste, quanta gente feliz. Seu talento me diz que é vencedor. Bandeira da vitória que leva nos braços. Por tudo que faz, não demonstra cansaço. Reunindo trabalho, a fé e amor. E vamos de belo. Sua luta na vida, sua estrada florida, você que plantou. Suas noites de sono que foram perdidas, por horas sofridas que às vezes chorou. Delas seu pranto molhou, coloque-as no vaso, são suas também. E vamos de belo em sua luta na vida, sua estrada florida, você que plantou. Suas noites de sono que foram perdidas, por horas sofridas que às vezes choro. Quatro horas, 12 minutos. Muito bom dia. Música. devagar. Eu não quero ver você sair. Soltas asas pra voar. Nada mais se prende aqui. As amarras da paixão arrebentam se você. Educadora. Abençoar teu retrato, minha.

amor é uma riqueza, dinheiro vem outra hora. Dois corações que se ama é onde a riqueza mora. Eternos apaixonados, pra fazer ela feliz, ficaram os dois separados. A rosa branca não pôde evitar sua partida. O rapaz foi pra São Paulo e por lá perdeu a vida. Foi esperar lá no céu a sua rosa querida. Ontem eu vi a rosa branca chorando o pranto da dor na capela de São Pedro, recomendando ao Senhor. Meu Deus, enquanto eu não ir, cuide bem do meu amor. Quatro e vinte e quatro. Essa rádio é uma parada. Foi há milênios de anos, dos tempos imemoriais, Deus avisou que chegava no mundo das horas finais. Noé construiu a arca para salvar os animais.

aqui deixei. Nós somos bandurinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Quatro horas 36 minutos. De braços abertos eu te espero, meu amor. De braços abertos como Cristo Redentor, já não suporto sofrer essa grande dor. Sem teus carinhos minha vida é um horror. Meu coração bate forte sem cessar. Que te quero bem de perto, como Cristo Redentor. Eu te espero de braços abertos. Meu coração Piracicaba, 4:38. Cinco palmos faz um metro, 5 metros dá um traço. Multiplicado por 5, 25 dá do laço. Seguro, vou corteando só no braço. A rua fica moado, sai na chincha do Picasso. Cavalo me treina linda, ligeiro e de puro passo. Me randei pra juntar o gato, guaiacá pra guardar o mato. Meu revólver niquilado que dá tiro no compasso. rancho lá na envenenada, numa borda do riacho. Minha cabocla morena, cabelo de cacho-cacho. Sou devoto de São Jorge, rezo pra Deus no espaço. Eu sou caboclo valente, com nada não me embaraço. Trabalho sempre contente, pois eu não sinto cansaço. Louca tira me conhece, caboclo feito de aço. Quatro e quarenta e um. Aprendi ofício e fui trabalhar, enfrentando a luta no duro batente, sempre sorridente e sem reclamar. Com 9 anos perdi o meu pai, não esqueço mais quando ele morreu. Embora esse tempo eu fosse criança, mas trago ainda em minha lembrança todos os conselhos que ele me deu. Eu sei que é penoso crescer sem carinho, porém quando forem já homem formado, recorde o passado e o que eu digo agora, seja obediente à lei do Senhor, e pense a vida com fé e amor, e estando com Deus alcançar a vitória. Ao lhe dar conselhos, o meu pranto cai. No mundo de sonhos vivo a meditar. Estou no lugar do meu finado pai. Então me desperto pra realidade. Lembro com saudade que o tempo passou. E assim a vida vai continuando. Os meus cabelos estão branqueando. Daqui a alguns anos já serei avô. Já cumpri minha promessa na Aparecida do Norte, e graças a Nossa Senhora não lastimo mais a sorte. Falou com fé, não lastimou mais a sorte, já cumpri minha promessa na Aparecida do Norte. Eu subi toda a ladeira sem carência de transporte, e beijei o pé da santa da Aparecida do Norte. Falou com fé, na Aparecida do Norte, eu subi toda a ladeira sem carência de transporte. Não tenho melancolia, tenho saúde, sou forte, tenho fé em Nossa Senhora da Aparecida do Norte. Falou com fé, da Aparecida do Norte, não tenho melancolia, tenho saúde, sou forte. Padroeira do Brasil, Aparecida do Norte, eu também sou brasileiro, sou um caboclo de suporte. Falou com fé, sou caboclo

ele me determinou. Com as lágrimas caindo, o seu rosto ele beijou. Pra cumprir a profecia, naquele instante o Messias todo pecado abraçou. Jesus Cristo caminhou para encontrar João, aquele que testemunhou. O encontro foi tão lindo que o povo se emocionou. Também foi nessa visita que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou. Na mesa da Santa Ceia, Jesus Cristo ordenou: ensine os meus mandamentos, que onde está meu Pai eu vou. Se o mundo me odiar, também já me odiou. Faça o bem sem ver a quem, a sua recompensa vem, é o que Jesus profetizou. Quatro horas 58 minutos. O senhor Dário Mourão, sua fama está rodando. Em matéria de rodeio, sua tropa está ganhando. Tem a tal mula grão fina, não tem peão que fique em cima. Ela arranca do puxão. A atração desse rodeio é um boi preto lustroso. Tem o prêmio de 10 mil para o peão que for manhoso. Tem que ser peão de tutano para enfrentar o baiano. Boi traiçoeiro e perigoso. Montava no baião, dava uma volta na praça, porque via o boi sumia e ele com galhardia pra casa levava taça. Quando foi às 7 horas, uma tarde muito fria, Palito muito contente abriu 3 bilheterias. Hoje esse circo lota, nós vamos sem ser da nota, e abraçava sua Maria. Veio a cidade em peso, e muitos da região, pra ver a derrota da fera e a vitória do peão. O circo estava lotado e o rapaz muito empolgado contava com os 10 milhões. Quando o boi apareceu, a plateia levantou e viu o monstro na arena. O peão se intimidou, montou, mas caiu na hora, soltou a língua pra fora. Até hoje não acordou. Em Piracicaba, pontualmente 5 horas. Bom dia. Identificando a sua sintonia. ZYK 533. Ondas médias. 1060 kHz. Esta é a Rádio Educadora de Piracicaba Limitada. 24 horas. A sua fonte diária de informação e prestação de serviços. Educadora 1060. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vem aí a próxima atração. De agora, a Rádio Educadora apresenta Manhãs na Roça. 3 horas da melhor música sertaneja. Apresentação de Murilo Urbano, a voz sertaneja do rádio. Manhãs na Roça. Na Educadora, 5 horas mais 4 minutos agora, 5:04 na Educadora. Alô, meus amigos, muito bom dia. Nós estamos chegando, iniciando pela Rádio Educadora de Piracicaba, mais um programa Manhãs da Roça. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, despertando a cidade e o sertão, levando o melhor da música sertaneja raiz, aqui nos 1060 da Educadora Piracicaba. A partir de agora você vai ligar, você vai participar pelo 3422-1060, 3434-9451 e também, é claro, pelo nosso WhatsApp 999-66-1060. Você também participa aqui da nossa programação sertaneja, aqui do nosso Manhãs na Roça, que tem os trabalhos técnicos especiais do meu amigo Valtinho Martins. O teu Valtinho? Este mesmo, né? Ele é o xodó da vovó. É, o xodó da vovó, do vovô também, né? De todos, o Walter Martins. A comunicação é do Murilo Urbano. Coitado. Ah, coitado do Murilo. Não. E a direção geral da professora Ana Maria Meireles de Mastro. Está também nos telefones da Educadora. Tá aqui firme, pronta, forte pra mais um dia, né, minha mãe? Ó, amor, daqui a pouco eu tô em casa, tá? Um beijo. Quem que tá no telefone, Valtinho? Ó, amor, daqui a pouco eu tô em casa, tá? Um beijo. Olha lá. Viu só, pai? Daqui a pouco ela tá aí, mas vai demorar um pouquinho, viu? Depois das 8, bem pra frente lá, viu? Tá certo. Pode ligar, pode participar, pode pedir moda, que nós vamos aí, na medida do possível, atender a todos. Hoje é sábado, né? Dia 15 de outubro, hoje é dia dos professores, né? Parabéns a toda a classe, em especial a dona Ana, a professora Ana Maria Meireles de Matos, né? Parabéns a todos os professores, professoras, a nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito a esta classe tão respeitosa que é os professores, né? E também hoje é aniversário de falecimento do saudoso e querido criador e rei do pagode, do Tião Carreiro, né? Ele que nós começamos todos os dias do nosso programa com moda dele, respeitosamente, este homem, este compositor, este músico, este violeiro que fez sucesso e continua fazendo por todo o nosso Brasil. Quem é que dupla sertaneja que não gravou moda do Tião Carreiro, né? Ei, meu Deus do céu, mas eu vou fazer uma homenagem especial hoje, das 6 da manhã até as 7, somente com modas do Tião Carreiro. Então, se você gosta de alguma em especial, pode ligar, eu vou deixar anotadinho. Das 6 às 7 vai ser só moda do Tião Carreiro. Eu vou tocar também uma moda com cada parceiro que ele gravou. Porque o Tião teve 4 parceiros durante a sua trajetória toda de sucesso. Gravou com o Pardinho, gravou com o Carreirinho, gravou com o Paraíso e com o Praiano também, né? E para abrir o nosso programa, Tião Carreiro e Pardinho, vacilou, virou petisco. 5 e 7. Nas noites de cantoria eu não bebo e nem não pisco. Onde tem mulher bonita cantando pra ela eu pisco. Mas se a dona for casada nenhum olhar eu arrisco nos olhos do seu marido. Eu não quero ser um cisco. No meio da mata virgem mora o bicho mais arisco, na frente do bicho grande que o pequeno corre o risco. Na boca do tubarão vacilou, virou petisco. A maré bate na rocha, quem sofre mais é o marisco. Quando na viola eu risco. Quem enfrentou tempestade não vai correr de chuvisco. Bem na boca da serpente, no veneno é que eu belisco. Aqui nasce o Rio São Francisco, da cabeça do poeta nasce os versos que eu rabisco. Rima de amor com dor, do meu caderno eu confisco. Escolho rimas bonitas pra cantar e pôr no disco. Manhãs na Roça, com a voz mais sertaneja do rádio, Murilo Urbano. Ok, 5:10 agora, 5:10 na Educadora, né? O nosso recadão verde e amarelo, nosso Manhãs na Roça, pra vocês, nesta manhã de sábado aqui pela Educadora Piracicaba. Bom dia lá em casa, meu pai, que está lá com o radinho ligado, pregadinho no rádio, né? Daqui a pouquinho toco sua moda, viu, pai? Aguenta aí. Hoje é especial as modas do Tião, né? Que hoje completa-se 23 anos da sua partida, né? Ei, meu Deus do céu. Em nome do Tui Montebello Materiais para Construção, loja completa, né? Tudo para a sua construção, desde o básico até o acabamento, do alicerce até a colmeira. Meu amigo Tui Montebello tem a loja inteira lá, que é companheira da sua obra, né? É, eles trabalham aí com a loja completa, parte elétrica, hidráulica, Lá tem pisos, tem revestimentos, tem areia, pedra, saibro, cimento, tudo que você precisar para sua construção, tudo para a sua reforma. Tu e Montibello Materiais para Construção, há mais de 30 anos atendendo Saltinho e toda a região, ali na Avenida 7 de Setembro, 2393. Telefone é o 3439-1516, 3439-1518. Tu e Montibello Materiais para sua construção toda. Falo também para vocês, meus amigos, da Calhas Fabiano, do Grupo Fabiano também, que faz aí parte da nossa programação, né? A Calhas Fabiano, né, há muitos anos trabalhando no ramo de calhas, rufos, condutores, pingadeiras, telhas galvanizadas, é com os amigos da Calhas Fabiano, Grupo Fabiano. Telhas termoacústicas também é na Calhas Fabiano. Calhas Fabiano, Rua Aimorés 353, do meu amigo Laércio Fabiano. O telefone é o 3433-0509. 3433-0509. Calhas Fabiano, Grupo Fabiano também comigo. Em Saltinho Supermercado LSB, o pioneiro, o mais completo da cidade. Mercearia completa, varejão, açougue, padaria, mercadorias de primeiríssima qualidade. O supermercado LSB tem para vocês também a lotérica dentro do supermercado para você pagar as suas contas, viu? Dá uma chegadinha por lá, você de Saltinho, você que mora aí na área rural, você que vem fazer as suas compras, dê sempre preferência ao supermercado LSB da família Alice, né? Lá do Cicílio, Toninho, grande abraço da equipe do supermercado LSB, que em breve estará em novas e amplas instalações na Avenida 7 de Setembro, 1446. É o pioneiro, é o mais completo, é onde você economiza todos os dias. Supermercado LSB, Avenida 7 de Setembro, 1446. Também os amigos sempre do Escritório de Contabilidade Saltiense. Abertura, encerramento de firmas, serviços contábeis, Escritório de Contabilidade Saltiense. Ali em Saltinho, Rua Paulo Salvador, número 572, bem no centro da cidade. Telefone é 3439-1801, Escritório de Contabilidade Saltiense. Música boa na sequência. Rodrigo Matos e Praiano canta pra nós Beber, Pitar e Chorar. 5:14 agora. Procurando um boteco, um bar que não tenha hora ver o que faço, mas nesse despeito preciso afogar. Certamente serei criticado, se estou derramado, não posso negar. O desprezo arrebenta o peão, não tem coração que possa aguentar. Hoje eu quero enxugar o livro, preciso beber, pitar e chorar. Se acaso eu derrubar a praça, motivo é desfeito, saudade e paixão. Mais um gole pra esquecer aquela que fez um flagelo no meu coração. Hoje eu grito e dou muro na mesa, é quase certeza dela não voltar. Apaixonado, o remédio é beber, pitar e chorar. Quando um homem sofre apaixonado, o remédio é beber, pitar e chorar. Oh! Todo dia, toda hora, educadora, educadora. Piracicaba tá ligada. Amanhã é mais alto astral, com o Manhãs na Roça. Apresentação, Murilo Urbano. Cinco da manhã, mais 18 minutos. Um abraço pro seu Idemar, do Jardim Manacás. Ele pede uma do Tião pra nossa hora que nós fizemos a homenagem. Daqui a pouquinho nós toca, viu? Depois das 6 horas nós toca, sim, Sildemar. Um abraço a você. Meu pai também pediu uma, que é do Tião também. Depois a gente atende a eles também, é claro, né? Às 6 às 7 horas, vamos fazer o especial, 1 hora, somente com modas do Tião Carreiro e Pardim. Do Tião Carreiro com seus parceiros, né? Homenagem nossa de hoje para ele, que completa 23 anos. Tião que faleceu no ano de 93, né? No dia 15 de outubro do ano de 93. Aos 59 anos de idade, né? A nossa saudade e a nossa homenagem sempre a esse grande homem, esse grande violeiro, esse grande músico que por aqui passou e que muitas vezes esteve aqui na cidade de Piracicaba cantando com os amigos por aqui. Em nome sempre da Lemoncy, né? Lemoncy Pijamas, Lemoncy Moda Íntima, fabricação própria, pijamas masculinos, femininos, toda a linha de camisolas, chinelinhos de quarto. Lá tem também a parte de pijamas infantil, também tem na Lemoncy. Os pijamas, eles têm fabricação própria, por isso você encontra lá com um preço bom realmente. Viu? E nas duas lojas, tem duas lojas em Piracicaba, uma aqui bem no centro, na Governador 1640, e também na Paulista, a Avenida Edgar Conceição, número 467, ali ao lado da loja Flaffer, na Paulista. Telefone é o 3927-4580. 3927-4580 é a Lemoncy, pijamas e moda íntima. Também o Valérios Materiais Elétricos, a casa amiga dos eletricistas, a maior variedade, materiais elétricos, alta, baixa tensão. Eles fazem iluminação de campo de futebol, quadra poliesportiva, materiais elétricos para residências e para indústrias também. Lá no Valérios, você encontra a ampla linha, a completa linha em lâmpadas de LED, lâmpadas refletores e luminárias. Lá tem a lâmpada de LED A60 de 7 watts, só R$ 7,99. Aproveite, viu? Valérios Materiais Elétricos, ali na Avenida Madre Maria Teodoro, número 790, no bairro do Jaraguá. Telefone é 3437-9122, Valérios Materiais Elétricos, a casa amiga dos eletricistas. Ouro Preto Ambiental, vendas de lajão bruto dolomítico e lajão britar dolomítico. Entrega em toda a nossa região e tem o melhor preço. Lá do meu amigo Branco Rigolato. Ouro Preto Ambiental, Rodovia Cornélio Pires, quilômetro 56, telefone é 34392181. Para a região, 019-3439-2181. Ouro Preto Ambiental também patrocina a nossa programação sertaneja aqui pela Educadora Piracicaba. A Casa de Carnes Canali, que tem ofertas especiais para este final de semana, escuta só algumas delas. Lá tem a linguiça recheada com queijo, azeitona e rúcula, R$17 o quilo. Tem a linguiça apimentada, R$15,70 o quilo. Tem também a linguiça fina, caseira, mista, R$9,90 o quilo. Lá tem frango a passarinho, R$5,25 o quilo. Brajola temperada, R$18,80. Espeto bovino temperado, só R$14,99 o quilo. É os amigos lá da Casa de Carnes Canali. Meu amigo Vlad Canali, a Ângela, um abraço a vocês, bom dia. Bom dia, Lore. Bom dia, Lu. O Canalinho também tá por lá, né? A turminha toda da Casa de Carnes Canali. Todo sábado tem frango assado. De domingo tem frango assado e carne assada. Pode fazer encomenda. 3375-9543. A Casa de Carnes Canali trabalha na Avenida Madre Maria Teodoro, número 176, na Paulista, aqui em Piracicaba. Casa de Carnes Canali, com o melhor da carne para você, para sua família, para o seu churrasco, para o seu dia a dia. Tem que ser carnes da Casa de Carnes Canali. Grande abraço a toda a equipe lá da Casa de Carnes Canali também, curtindo a nossa programação sertaneja. O meu abraço, o meu bom dia. Papai. O que é isso? Que louco. Olha o Martinho aí com história aí. Papai. O seu pai tá lá, ó. Seu pai tá sentado na técnica lá, vem, conversa com ele lá. Pode pedir que ele tá escutando. Veja que você quer, pode pedir que tá escutando, viu? É. Valtinho, pega pra nós aí com o Tonico Tinoco, Curitibana, né? Oferecer para todo esse povo que gosta de Tonico Tinoco, lá pro Zé Kerches, no bairro do Jaraguá, o João Marqueto, a Irene, o Toninho, os amigos todos que nos acompanham, né? Um abraço a vocês, bom dia, obrigado pela companhia. Também vai essa música lá pro seu Tose e pra dona Irma, lá em Santa Terezinha, bom dia. O Adilson Tose também, a Juscelie, pessoal da Madeireira Aliança. Um grande abraço a todos vocês. Bom dia. Bom dia. Tonico Tinoco, Curitibana. Essa música, a sanfona até chora, viu? 5:24. Me chamar, eu vou ver. sua companhia. Murilo Urbano apresenta a maior audiência sertaneja no seu rádio. Manhãs na Roça. Coisa do nosso sertão. Fala, Murilo. Falo sim. São 5 horas. Me liga mais. No fim de semana? Não posso ter um compromisso hoje, viu? Hoje eu não posso ter um compromisso. Meu amor, só do outro século. Ô, louco, a quem manda bom dia pra nós aqui, Valtinho? Bom dia, Murilo. Bom dia, Martinho. Bom dia. Se possível, toca Menino Caçador Zilizalo. Oscar Libardi. Pega então pra ele aí, ó. Mas essa música chama Vingança do Caçador, com o Zilizalo. Alô, Oscar, bom dia, viu? Olha só que tropeiro sabido. Meu amigo Oscar Libardi, lá do Mercadão Municipal. Um abraço ao Léo. O Léo disse que tem que dar alô pra ele também, né? Ei, Léo, né? Ô, Léo, um abraço lá pro Léo, pro Bruno, Kiko. E o Léo também, que trabalha lá no japonês, lá, né? Ele também acompanha o nosso programa todos os dias. Como que é? Ô, Oscar, o Valtinho quer saber se tem atemóia aí, viu? Não sei porquê, mandou perguntar, viu? Mandou perguntar, não sei qual é o caso do Valtinho aí, viu? Mas, falando do Oscar, nós falamos também da banca dele, né? Oscar Frutas, Verduras e Legumes no Mercado Municipal. Desde 1978, atendendo os amigos, as amigas, com qualidade e sabor, né? A banca do Oscar trabalha com frutas nacionais e importadas. Todo tipo de fruta tem lá na banca do Oscar. Tem aquela maçã grandona que chegou lá agora, né? Coisa boa. Tem também a pera, a maçã, a nectarina, a uva sem semente, os moranguinhos. Tem também o kiwi, o abacate. Tem uma variedade enorme de manga, tem pêssego. Também tem a parte de verduras, rúcula, almeirão. Tem também aí o espinafre, né? Tem cheiro verde, batata, cebola. Tem tudo que a amiga dona de casa precisar para o seu dia a dia. Atende as amigas dona de casa e atende também os restaurantes e lanchonetes da cidade, não é? E o Kiko faz as entregas, viu? Você que não pode ir até lá, pode ligar que eles entregam também. Faz o pedido por telefone e eles entregam. 3432-7467. 3432-7467. No Mercado Municipal, no box 108 e 109 do Mercadão Municipal. Lá você encontra a banca mais completa de frutas, verduras e legumes do nosso amigo Oscar Libardi, né? A equipe que está lá para atender vocês todos os dias, a partir das 6 horas da manhã. Mercadorias fresquinhas, todo dia chega mercadoria nova lá na banca do Oscar Libardi. Mercado Oba! Municipal, na porta central. Você passa por lá e tem também aquela água de coco bem geladinha, né? Lá tá o Oscar Libardi e a equipe pra atender a todos vocês. Oba! A minhoca. O minhoca vai chegar por aí, viu, Oscar? Oba! Mais tarde ele passa por aí, viu? E se ele passar por aí, faz a rapa, hein? Isso falar pra você, viu? O bonezinho dele é igual daquele menino do Barnabé aí, o bonezinho do minhoca é igual deles aí, né? Ele vai na banca do Oscar, que ele vai comprar lá, Valtinho. O Minhoca vai passar lá, ele vai com o bonezinho, né? Mas vai trazer pouca coisa, porque ele não é uma pessoa que tem a cabeça pequena, né? Não é o cara... O pessoal chama ele de cabeçudo e tal, pega no pé, mas... Sabe como que é, né? A turminha gosta de criticar, né? Mas na verdade mesmo, ele não tem nada de cabeçudo. O bonezinho dele é bem piquitico, o bonezinho dele cabe quase nada. Cabe algumas coisinhas só, né, Valtinho? Lá na nossa terra, lá no Escorrega, lá vai um... Um menininho, uma vez, coitadinho, ele tinha a cabeça um pouquinho grande. É o Minhoca. É. Um pouquinho grande. A cabeça dele devia pesar, assim, uns 8 quilos. Mas... Ele, um dia, o pai dele chamou ele e falou, escuta, meu filho, vai no mercado pra mim. Ele falou, eu não vou, eu não posso sair na rua, que estão todo mundo me chamando de cabeçudo. Ele falou, mas você não é cabeçudo, bem, você tem a cabeça pequenininha, eles falam isso de inveja porque você é bonitinho, então te chamam de cabeçudo, mas a verdade é que você não é cabeçudo. Ele falou, olha pai, eu vou no mercado, se eu não for cabeçudo, eu vou. Ele falou, pode ir que você não é. Ele falou, então o que, que eu trago do mercado? Ele falou, você traz 3 melancias, traz uma dúzia de coco da Bahia, lá da banca dos 2 cachos de banana, e se tiver abóbora, traz umas 4. Ele falou, então eu vou levar o carrinho, pai? Ele falou, não, menino, traz o seu bonezinho. Olha lá. Ué, cabeçudo, coitado, né? A turma que gosta de pegar no pé, né? Vê lá. Nada a ver com isso, né? 5h32, informando Aço Forte. Comércio de ferragens para sua construção toda. Vigas, sapatas, colunas, gaiolas armadas, estribos, barras de aço com melhor preço. Aço Forte, Avenida Francisco Luiz Razeira, 764, 3426-6628, no bairro Água Branca, tem Aço Forte, comércio de aço para sua construção toda. Vamos de música lá para o Oscar Libardi, senão ele vai trabalhar no Escuta da Moda, né? Zilizalo, Vingança do Caçador. 5h33. Naquela noite de janta, era só recordação. Um rapaz ao pé do fogo, cariciando um velho cão. Ouvia de sua mãe a cruel revelação. Faz muitos anos, meu filho, você era um inocente. Seu pai estava caçando, nisso surge de repente um caçador de tocaia, matou ele injustamente. Sua buzina do marvado eu guardei na minha mente. Do pobre moço rolou lágrimas sentidas. Nisso surge muito longe um barulho de corrida. O cão também percebeu, e a velha com voz tremida disse ao filho, essa buzina não me é desconhecida. O rapaz, que nem um raio na espingarda para sua mão, deu um sarto no terreiro e marcou a direção. Este toque não é outro, se dizia o coração do covarde que matou o meu pai à traição. O moço entrou na mata, a velha ainda gritou: meu filho, deixe de Deus, faz justiça ao traidor. O pedido de sua mãe, ele fez que não escutou. Só depois de 2 horas, no ranchinho ele voltou. Ao abrir sua patrona, a velha soltou um ai. Não tenha medo, mãezinha, disse com carmo, rapaz. Eu fiz a maior caçada, outra igual não faço mais. Trazendo a mão assassina, que matou meu pobre pai. Às 5 às 8 da manhã, Manhãs na Roça. Mais alegria e mais música. Com a voz mais sertaneja do seu rádio, Murilo Urbano. Viola, minha viola. E aí, Murilo, fala a hora aí. Opa, falo sim. 5 horas, mais 36 minutos. 5h36. Tá lá, tô vendo, olhando no relógio aqui, como eu sou mentiroso. Tá louca? Exilizá-lo, Vingança do Caçador, né? Moda boa, quem gosta dessa moda é o DKV. Meu amigo José Maria Rinaldi, popular DKV, o seu irmão Jorge. Aí no bairro Nova América, também estão sempre com o rádio ligado. Eles residem aí pertinho da casa do Craveiro, né? Um abraço a vocês, também a Craveiro e Cravinho, a Dona Cira, esposa do Craveiro, João Paulo. Um abraço a todos, sempre na audiência curtindo o nosso Manhãs na Roça. A churrascaria Recanto do Sul, né? E aquele almoço gostoso, aquele self-service por quilo com churrasco, marmitex com churrasco montado na hora. E lá tem também o rodízio completo pro casal, né, de sexta e sábado à noite, só R$ 69,90, come à vontade. Churrascaria Recanto do Sul, a Avenida 31 de Março, número 1040, amplo estacionamento. E eles fazem também reservas para confraternizações. É, confraternizações empresariais, é na churrascaria Recanto do Sul, Avenida 31 de Março, número 1040, faça reserva 3433-1090. A cachaça Piracicabana é a verdadeira cachaça, né? Cachaça pura, envelhecida. A cachaça Piracicabana tem também o licor de cachaça, né? Há muitos anos aqui em Piracicaba, fabricando, vendendo. O verdadeiro sabor da cachaça é a cachaça Piracicabana. Do meu amigo André, do Jacir Morgan, um abraço a vocês, né? Vendas da cachaça Piracicabana na banca do Vadilibardi do Mercado Municipal tem. Tem também na Rua do Porto, Rua Lidor Pecorário, número 76, a loja exclusiva da cachaça Piracicabana. E na fábrica, que é loja e fábrica, na rodovia que liga Piracicaba São Pedro, SP 304, quilômetro 173, lá é a fábrica e também a loja da cachaça Piracicabana. Informações, pedidos, 3425-6517, agora no final do ano, para você dar um brinde para seus funcionários, o pessoal da empresa aí, dê um brinde, dê uma cachaça Piracicabana. Baiano Lubrificantes e Troca de Óleo, né? É a melhor troca de óleo da cidade. Alô, Baianinho, um abraço para você, né? Troca óleos, filtros, troca óleo do carro, da moto, do caminhão, até mesmo da caminhonete, né? Atende linha leve e pesada. E eles fazem também a higienização, a limpeza do ar-condicionado. Baiano Lubrificantes e Troca de Óleo, a Avenida Alberto Volesax, 2929, telefone é 3433-4353, Baiano Lubrificantes e Troca de Óleo. O supermercado Luca e Liefer tem ofertas especiais todos os dias. Mercearia completa, varejão, açougue, padaria. É o pioneiro, né? É o completo ali do Caxambu. As amigas lá de casa, né, gostam de fazer as compras no supermercado Luca e Liefer. Supermercado Luca e Liefer, na Rua Carmine Testa, 263 no Caxambu. Telefone é 3426-4430. Supermercados Luca e Liefer também com a gente. E a Olaria Santo Agostinho, né? O melhor tijolinho para a sua construção toda. A Olaria Santo Agostinho é uma empresa que está há mais de meio século no ramo, fabricando, vendendo, atendendo a todos os pedreiros, construtores, com o melhor tijolinho para a sua construção toda. Olaria Santo Agostinho, a Olaria do Bim, do Fábio e do seu Virso Gustinelli, a Avenida Laranjal Paulista, número 7330, é lá no bairro do Campestre. Telefone 3411-0356-019, para a região 3411-0356. Alô, companheiro Bim, bom dia. Bom dia, Théo, bom dia, Maria Luísa, bom dia, Murilo, bom dia também a toda a equipe da Olaria Santo Agostinho, sempre, sempre sintonizados aqui no Manhãs Brasileiras. Vamos de música na sequência. Falando no Binho aqui, olha ele aqui. Vamos cortar o cabelo lá no meu salão. O quê? Tá doido, senhor? Deixa quieto aqui, cortar cabelo no seu salão, da onde, rapaz? Vai com o Valtinho aí, viu? O Binho mandou aqui, achei lindo esse Pai Nosso. Recebi um presente e compartilho com você. Ê, Binho, obrigado, viu? Ele nos manda aqui. Vamos ouvir juntos, ó, a oração do Pai Nosso que ele recebe aqui. Pai Nosso, que está nas flores, no canto dos pássaros, no coração, também no coração a pulsar, que está na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto do perdão. Pai Nosso, que está em mim, que está naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo o que é belo, o bom, o justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofendem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair em tentações, dos erros, vícios e egoísmo. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Que assim seja. Muitas bênçãos e vitórias para a nossa vida. Envie para todos os seus amigos. Obrigado, Bim. Grande abraço a você, viu? Ei, Bim. Bim é amigão nosso. Daqui a pouco tá lá por casa, hein, Bim? A perder hora, hein, rapaz? A perder hora que o seu tomóvel vai estar pronto esperando você lá, hein? Até hoje, se eu quiser, eu puxo o tijolo. Aí, Bim. Que puxa tijolo aí. Sabe que o Bim tá precisando de um funcionário lá, viu? Eu acho que o Minhoca fica falando que até hoje você puxa tijolo. Vai que o Bim tá contratando mais um lá, vai. Você vai ver o problema que vai restar pra você aí, viu? Fiapo! Olha lá, você puxa tijolo e agora é fiapo, é? Fiapo! Tá bom. Hã? O Paulão, ele quer falar do acidente que teve? Vamos lá então, traz o repórter Paulo Marques, então. Qual tem atropelamento da 15 com a Bom Jesus. Mas na 15 com a Bom Jesus não dá, né? Lá em cima. Lá em cima, perto da onde? Ah, lá na Igreja Bom Jesus. Mas, viu, na Igreja Bom Jesus é Moraes, não é 15? Ah, meu Deus. Tô avisando você que teve atropelamento, filho. Se você não quer acatar a minha notícia, então vá dormir, filho. Aí, repórter Paulo Marques. Oh, meu pai do céu, viu? É pra acabar isso aí, meu irmão. Isso é pra acabar. Toca uma pra mim. Você tá, quem toca é o Vardinho. Responda uma coisa pra mim. Qual é a música? Tropeiro Sabido, Raul Torres e Florencio. 5h45. Fui chamado pro negócio pra ir pra Minas Gerais. Levei minha comitiva e também meu capataz. Negociar uma mulata com seu Francisco Novaes. Pra comprar 500 mulas, dinheiro eu tenho demais. Pra testemunhar o negócio, eu levei o Joaquim Franco. Caboclo foi de palavra, rebentemos em dois arrancos. Eu sempre levo no bolso um talão de cheque em branco. Eu encho e assino o cheque pra ir descontar no banco. Eu comprei 500 mulas, todas de cor variada. Comprei 50 turdia, 50 preta calçada. 150 pampinha, 150 dourada. 50 pelo de rato, 50 vai encerada. Quando saímos de Minas, cortando pra aquelas lajes, caiu uma chuva fininha, mas logo fez uma aragem. Veio uma mineira junto, até chegar na barragem. Nunca me diverti tanto como foi nessa viagem. A mineira me falou com um jeito muito elegante: o meu pai é fazendeiro, dinheiro ele tem bastante. Se ajunta os dois capitais, o negócio vai pra diante. O certo é nós se casar e deixar a vida de andante. Educadora. 1060. Sertanejo, hoje vivo na cidade. Duvido quem foi da roça e de lá não tem saudade. A educadora de Piracicaba está apresentando Manhãs na Roça, a verdadeira música raiz. Apresentação de Murilo Urbano, a voz sertaneja do rádio. Educadora AM 1060 Piracicaba. Sim. 5:49. Quero mandar um abraço lá pro Chico Porcino, Chico Jatobá, né? Ele está pedindo a música Minha Prece, oferece pro Marreco, né? Para todos os amigos lá de Rio das Pedras que está ouvindo a gente. O Chico está gravando o programa, vai gravar também a nossa homenagem ao Tião Carreiro, que vai começar daqui a pouquinho, a partir das 6 horas. Um abraço também para Simone, lá do Godinho, né? Ela pede a música Saudade de Minha Terra, oferece para o filho Matheus, o esposo Edson e também para a mamãe dela, a Maria Odete, para todos os ouvintes, para todos os amigos lá do bairro do Godinhos também, que estão acompanhando a nossa programação sertaneja. Quem está nos ouvindo também é o nosso amigo, o Van de Coimbra. Bom dia, Murilo. Bom final de semana. Estaremos lá na floresta. Um abraço. Toca o voo do Condor. Van de Coimbra e a Ângela. Um abraço a vocês, viu? Um abraço mesmo aos amigos todos aí que nos acompanham. Também o Ney, lá do Jaraguá. Bom dia, Murilo. Aqui é o Ney. Ótimo final de semana. Para nós, no especial de Tião Carreiro, toca Ana Rosa. Estamos à escuta. Obrigado, Ney. Um abraço a você também, viu? O Bim também nos manda aqui mais uma mensagem. Deixa eu ver aqui. Bom dia, companheiro. Osélia, Ana Maria, Elisa, Rose, Oséias, Pedro, Tereza, Rosana, Joana, José, Cleonice, Zocante e o João. E tantos outros meus amigos, obrigados pelo ensinamento. E a todos os professores, parabéns pelo Dia dos Professores. Se puder, toca Meus Tempos de Criança. Ah, esse aqui é o nome dos professores do Bim. O Bim tá bom de ideia, né? Lembra dos professores ainda, né, Bim? Então, a todos eles é o nosso abraço e também o nosso respeito a toda essa classe. O Bim pede a música Meus Tempos de Criança, que fala que saudade da professorinha, né? E, Bim, eu vou tocar daqui a pouquinho, viu? Vou tocar ela assim. Daqui a pouco eu vou começar a homenagem ao Tião Carreiro, mas eu vou tocar ela antes. Em nome sempre do nosso programa de Ducati Decor, na Regente Feijó, esquina com a Bernardino de Campos. Também do Lojão da Takaki, na Rua Maria Nazaré, número 16, na Paulista. Do Chaveiro Expresso, fogos à pronta entrega o ano todo, é no Chaveiro Expresso, Moraes 1205, né, bem no centro aqui em Piracicaba. Madeireira Aliança, completa linha em madeiras, madeira aparelhada, bruta, telha das melhores cerâmicas, lenha seca, eucalipto seco, é na Madeireira Aliança. Rua Luiz Cláudio, 315, bairro Vila Bessi, 3425-1927. E São José Reparos, a solução para os seus problemas. A São José Reparos tem para vocês a loja completa, vendas de peças elétricas, hidráulicas, e também trabalha com mão de obra de encanador, pintor e eletricista. São José Reparos, na rua Sud Menucci, 2826, pertinho da Igreja São José. Telefones 2532-1066, 3035-1195, pelo WhatsApp lá do Mineiro, 996-39-7966, loja São José Reparos, a loja do Mineiro. E lembrando também a todos, né, Vardinho, que hoje à noite, à meia-noite, muda o horário, né? Hoje começa, à meia-noite, começa o horário brasileiro de verão. Portanto, à meia-noite ou à hora que você for dormir, adiante seus relógios em uma hora. Portanto, hoje começa o horário brasileiro de verão. Nós vamos de música. Tocar duas modas agora. Rodrigo Matos e Praiano, O Voo do Condor. E depois, Dino Franco e Moraí, lá pro BIM. Né? E oferecer, dedicar a todos os professores. Em especial também para a dona Ana, né? Nossa diretora, proprietária da Rádio Educadora, né? Que é professora. Oferecer a ela também esse programa todo em especial. Meus Tempos de Criança. 5h54. O céu abriu as portas e eu entrei. Um novo sentimento conheci. Eu tive tanto medo, mas te amei. Você me deu coragem, eu cresci. Nas nuvens mais distantes flutuei. Você mostrou-me a fonte e eu vivi. Soprou minhas asas e eu então subi. Sonhando em teus braços eu voei. Eu voei. Voei alto como só voa um condor. Vendo estrelas no prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Com você e pus fé nas minhas asas, foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Aconteceu isso eu não sei. Eu tinha um coração batendo aqui, mas antes de você eu nem notei. Você é muito mais do que pedi. É a força da palavra de um rei. É a neve que ampara meu esqui. É o livro onde amar aprendi. Eu sei que em outras vidas já te amei. Eu voei, voei alto como só voa um condor. Vendo estrelas no prazer do nosso amor. Junto comigo você também voa. Mãos dadas com você. E por minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Pra você que está chegando agora, despertando para mais um dia, 5h57 agora, bom dia. Com Murilo Urbano, o programa que a cidade para pra ouvir. Acaba 6 horas mais 2 minutinhos, 6:02 na Educadora, o nosso Manhãs da Roça. Nosso recadão verde e amarelo aqui pela Educadora, informando Tui Montebello materiais para construção, né? Loja completa, tudo para a sua construção, tudo para a sua reforma, desde o alicerce até o acabamento. A loja do Tui Montebello, loja do poste, é completa. Lá tem a parte básica, areia, pedra, saibro, tem cimento, tem a parte elétrica, hidráulica, tem fios, cabos, tomadas, tem também a parte de pisos, revestimentos, tem tudo, viu? Tem também para vocês, meus amigos, construtores, pedreiros, tem a parte de tintas, materiais para pintores, tem massa corrida, tem também as ferramentas elétricas, manuais, tem lá também, uma loja completa, madeiramento completo, tem telhas, tem também a parte de ferragens, colunas, vigas, sapatas, gaiolas armadas, estribos, tem tudo lá. E também a parte de calhas, tudo em calhas, rufos, condutores e pingadeiras. É por isso que eu digo que a loja do Tui Montebello é a maior e a mais completa loja de materiais para a sua construção toda. As formas de pagamento são especiais. Converse lá com o Arthur, com a Maria, né, o Renan, o Diego, a turminha toda que está lá para atender vocês. Atender muito bem a todos os amigos, né, que vão construir, que vão reformar. O que você precisar em materiais para construção, conte sempre com a loja do Tui Montebello Materiais para Construção. A Avenida 7 de Setembro, 2293. Telefone é 3439-1516. 3439-1518. Tui Montebello Materiais para a sua construção toda. Seis horas, 4 minutos, 6:04, falo também de Jussara Doces Caseiros, deleite Doces Caseiros, né? Doces deliciosos, família Libardi lá no Mercado Municipal, que fabrica o verdadeiro doce caseiro, né? Cocada, pé de moleque, sagu, arroz doce, o doce de leite, é, lá tem também as cocadas branca, cocada queimada e cocada de maracujá. Uma delícia, bolo de milho, bombocado, curau, pamonha, quanta coisa boa que por lá tem, viu? E é tudo meu amigo Vadir Libardi e o Marco Aurélio que fabrica os doces, né? Doces deliciosos, tradição no mercado municipal, muitos anos, ali no box 151, 152 do Mercadão, telefone é 3432-7315 e também deleite doces caseiros na rua General Góes Monteiro, 313 no Jardim Elite. Telefone é 3411-4208. Deleite Doces Caseiros e Jussara Doces Caseiros. Família Libardi também patrocina aqui o nosso Manhãs na Roça, patrocina a nossa programação sertaneja. Os amigos que fabricam os mais deliciosos doces é Jussara Doces Caseiros e Deleite Doces Caseiros. Ô, Vartico, antes de nós começar nossa homenagem ao Tião Carreiro aí, tem uma piadinha pra nós, né, Vartico? Tem? Tema na ponta da agulha aí? Então vamos lá, então, 6:05 agora. Ei, senhor. Olha, Barnabé. Agora eu vi umas moças lá tomando banho de sol. Que beleza. Banho de sol é muito bom, é pra saúde. A gente fica... Bom pra saúde, né? Que é bom é pra vista. É bom pra aquilo vista. Aquilo pra vista da gente é um colírio. É. Eu que diga, né? As moças que... acharam ruim comigo. Só eu não olhei muito, só fiquei olhando uns 45 minutos. Pouca coisa, hã? Né? Tiraste pouco, Barnabé. Barnabé não ficava bem de forma alguma. Você é um cidadão brasileiro, respeitador. As moças estavam tomando o seu banho de sol. Não ficava nada bem você ficar com os dois olhos em cima das moças, Barnabé. E você não fica acha... bem. Não fica bem, né? Não. E você acha que ficava bem tudo aquilo na areia ou ia pro céu? De jeito nenhum, né? Tinha que olhar na areia mesmo, né? As moças que estavam tomando banho de sol ali. A Dete do grupo Recordações Sertaneja, É de música do Liu e Léo, Jardineira Amarela. Vai demorar um cadinho, viu, Dete? Mas daqui a pouquinho eu toco, viu? O João Ventania, bom, o Tadeu ligou agora há pouco aí. O Tadeu ligou agora há pouco aí. Né, disse que ontem teve uma trucada lá na chaca dele, né? E o João Ventania foi lá. Mas disse que tinha uma cervejada lá, truco, cerveja, até umas horas lá, viu? Truco, Zóio de Sal. Olha lá. 6 pichote. Então. 9 patinho gordo. 12 pangaré. 3, 4 caras de cerveja e churrasco e aquela coisa outra, tá, né? Aí o João Ventania ligou agora aí. Antes de eu contar, o João já ligou aí. Falei, teve uma festa boa aí ontem, o Tadeu me contou, o Grand Parque tava em festa, trucada, cerveja. Ele falou, Murilo, Tadeu me deu tanta cerveja, que o gole que eu tomei não chegou nem no estômago. Porque tem meio copo de cerveja pra ele que tinha sobrado numa garrafa. Tem gente na frente? Tem. Truco, então. Ei, papudo. E o pior que o Tadeu falou que pagou uma cervejada. Que um gole de cerveja. Eita, Tadeu Ramiro, tá feia a coisa por aí, viu? Ah, o quê? Ô, João Ventania, a seca chegou aí pro Grand Parque, acho, viu? Pelo amor de Deus, um gole de cerveja? Ah, louco, nem convida que não vou não, viu? Nem convida que, ó, eu pulo minha vez, viu? Tá certo. Gente, como eu já disse no meio da semana, né, e hoje de manhã também, agora essa hora aqui vamos fazer um especial com o Tião Carreiro. Eu tenho aqui, né, tenho aqui as anotações, né, sobre esse dia triste, né, para todos nós da música sertaneja, porque há 23 anos atrás, nesse dia, falecia José Dias Nunes, o Tião Carreiro, né? Ele faleceu em São Paulo, de complicações de diabetes, aos 59 anos de idade. Quando criança, ele formou com o primo, né, Valdomiro, a primeira dupla dele, Palmeira e Coqueirinho. Mas obteve sucesso, né, com a dupla Tião Carreiro e Pardinho, com quem ele brigava constantemente. O Tião Carreiro, José Dias Nunes, Tião Carreiro, nasceu em Montes Claros, Minas Gerais, no dia 13 de dezembro de 1934. Olha, ele nasceu no dia de Santa Luzia, né? Ei, que saudade, quantas músicas, quanto sucesso que esse homem deixou gravado, né? Ele tem... Eu tenho os discos, acredito que tem a coleção completa de discos do Tião. Se eu não estou enganado, são 53 LP que o Tião gravou entre todos os seus parceiros que ele passou e alguns discos também que ele gravou aí só de solo de viola, né? Esse que é um ícone da música sertaneja, ele que foi o criador desse estilo que você está ouvindo aí, do pagode de viola. Ele é o criador e o rei do pagode. E no ano de 1988, ele gravou um disco, né? Gravou um disco no qual ele colocou o nome, né, no disco, a música carro-chefe do disco é A Majestade do Pagode. E é com essa que eu vou começar a minha homenagem ao saudoso José Dias Nunes, ao saudoso Tião Carreiro, ele mais o seu parceiro que estão no céu juntos lá, o Pardinho, eles cantam para nós, iniciando nossa homenagem, A Majestade, o Pagode. Era você mesmo, Tião. 6:11. O meu primeiro pagode, uma bomba que explodiu, foi o pagode em Brasília que até hoje não caiu. Nasceu no som da viola e está no som do bandeiro. Lá na casa do Ibope fala o pagode primeiro. Nasceu em três corações aquele que é o rei da bola. Rei do pagode nasceu no braço desta viola. Quem diz que o pagode cai, tá doente da cachola, querendo tirar a pinta que tem na pena da Angola. pagode verdadeiro tem que ter som de viola. Nasceu em três corações aquele que é o rei da bola. Rei do pagode nasceu no braço dessa viola. Meu pagode está tinindo no salão e no terreiro. Tá na boca do caboclo, tá no pé do batuqueiro. Eu já tô desconfiado e até Deus é pagodeiro. Carnaval é quatro dias, meu pagode é um ano inteiro. Nasceu em três corações aquele que é o rei da bola. Educadora. Bom dia, você está ouvindo Manhãs na Roça. Aqui você ouve a legítima música sertaneja. Educadora 1060 AM, o som nosso de cada dia. É 6h13, aí começamos a nossa homenagem ao saudoso Tião Carreiro, a majestade, o pagode, né? Vamos seguindo, minha gente, em nome do escritório de contabilidade Saltinense. Abertura e encerramento de firmas, serviços contábeis em geral, declaração de imposto de renda, escritório de contabilidade Saltinense. A rua Paulo Salvador, 572, telefone... é o 3439-1801. Nhoquim Bebidas, bebidas para a sua festa toda, né? Lá você encontra cerveja, refrigerante, gelo, carvão, locação de mesas, cadeiras. Tem também um galão de água de 10 de 20 litros, embalagens descartáveis, água mineral Ubá. É na Nhoquim Bebidas, Manuel Conceição 765, 3421-6616. 3421-6616. Pelo WhatsApp 989197181, Nhoquim Bebidas, da Manuel Conceição 765. Falo também da Calhas Fabiano, Grupo Fabiano, melhor preço em calhas, rufos, condutores, pingadeiras, telhas galvanizadas, telhas termoacústicas. Calhas Fabiano, Grupo Fabiano, Rua Imorés 353, telefone é 3433-0509. Calhas Fabiano, Grupo Fabiano também com a gente. Supermercado LSB é o pioneiro, é o mais completo da cidade. O Supermercado LSB tem a mercearia completa, o varejão, o açougue, a padaria, a lotérica dentro do supermercado. E o Supermercado LSB agora está construindo, né, as novas instalações e em breve estará em novas e amplas instalações. Supermercado LSB, Supermercado LSB, a Avenida 7 de Setembro, 1446. Telefone é 3439-1263, Supermercado LSB. Comercial Schiavolin, materiais para construção. Tudo para a sua construção, tudo para a sua reforma. Desde o básico até o acabamento, desde o alicerce até a curmeira. A Comercial Schiavolin é companheira. Presidente Vargas, 164, lá tem cimento. Cimento a partir de R$18,90, tem esquadrias de alumínio, a pronta entrega na Comercial Schiavolin. Presidente Vargas, 164, no bairro do Jaraguá, Comercial Schiavolin, materiais para construção. Falo também para vocês, meus amigos, convido a vocês a ficar sócio do primeiro clube para donos e também para cães. Donos e para os seus cães. É o primeiro clube de Piracicaba. Conheça a Ambiente Dog. Aprenda como se relacionar com o seu cão de maneira correta. O meu amigo profissional Aguinaldo Soares, ele tem mais de 25 anos de experiência cuidando, ensinando, adestrando cães. Medidas modernas, esportes com cães, atende a residência e atende em grupo também, onde o dono do animal aprende a como manusear o seu animal, a como trabalhar com o seu animal. Trabalha com cães de todas as idades e de todas as raças. Ele cobra um precinho bom, viu? Um preço justo. Atende também projetos sociais, como Adestrando Cães, Cães Guia para Deficientes Visuais. Faz palestras em escolas, atende também em creches, hospitais e orfanatos. Saiba mais, conheça Ambiente Dog. Informe-se 3042-1309. 3042-1309. Ambiente Dog também pelo WhatsApp 995210472 ou vá até a rua Irineu Milanês, número 230, no bairro Ari Coelho. Ambiente Dog também comigo. E a Casa de Carne de Araguá, dentro do Supermercado Dia, com as ofertas especiais para este sábado e domingo. Assim sem osso, R$12,99. Músculo bovino, R$12,99. Patinho, R$18,99. Pernil suíno traseiro, R$7,99. Pernil suíno dianteiro, R$6,99. Casa de Carne Jaraguá, melhor da carne, dentro do supermercado Dia do Jaraguá. Na Raposo Tavares, 2648, ali na Baixada do Jaraguá. O telefone é 3376-0882. Casa de Carne Jaraguá e também Supermercado Dia do Jaraguá. Um abraço ao meu amigo Adilson. Dia Murilo. Obrigado, Adilson. Um abraço para você também, viu? O nosso amigo mineiro. Bom dia, Murilo. Quero mandar um abraço a todos os professores, pois hoje é dia deles, né? É isso aí, mineiro. Dado o recado também, o mineiro lá da São José Reparos também, abraçando, cumprimentando a toda a classe de professores pelo dia deles hoje, dia 15 de outubro, e hoje também dia de falecimento do Tião Carreiro, né? Toca mais música e fala menos. Continuando com a nossa homenagem, atendendo meu pai que pediu música do Tião Carreiro e Pardinho, O Patrão e o Empregado. 6:19. Eu estava sem assunto, a lei divina mandou. Passei a mão na viola, o meu santo me ajudou. Pra falar de duas classes que há tempo Deus criou. Empregado e patrão, ainda ninguém falou. Empregado é abençoado, patrão, Deus abençoou. Empregado e patrão, duas linhas paralelas. Para defender os dois, eu estou de sentinela. No futebol do trabalho, os dois juntos faz tabela. Constrói a grande vitória, que o país precisa dela. Pátria precisa dos dois, e os dois lutam por ela. Empregado quando é bom, o patrão é companheiro. Empregado dá o suor e o patrão dá o dinheiro. O dinheiro é coisa boa pra aqueles que sabem usar. Usando só para o bem, o dinheiro faz cantar. Usando só para o mal, o dinheiro faz chorar. Já trabalhei no pesado, pisei descalço na neve. Hoje no braço da viola, o meu serviço é mais leve. Sou empregado dos fãs, que pra mim nada me deve. Eu é que devo a resposta da carta que o fã me escreve. Minha viola companheira comigo nunca faz greve. Tempo de menino, conheço um velho ditado. O patrão quando é rico, empregado é remediado. O que eu vou dizer agora, eu não deixo pra depois. Quem trabalha para pobre, não sai do feijão com arroz. Trabalha pra quem é pobre, é Deus de esmola pra dois. É dia de festa. É dia de Manhãs na Roça. Seis e vinte e três na Educadora, 6:23. Um abraço. Já tomou um cafezinho hoje? Opa, tomei um golinho sim. Se for tomar, traz um pra mim também. Opa, trago sim. Se quiser pegar, tá na cozinha lá, viu? Fica as ordens aí, viu? Eu não tomo pinga. Não toma. Come com farinha, né? Come com farinha. Meu amigo Gustavo Bortolazzo, também lá na audiência do programa. Grande abraço a ele. O velho também ligou aqui, né? O Batuíra, né? Pediu a música que ele pediu e manda pra mim, rapaz. Do Tião Carreiro e Paraíso, o castigo vem a cavalo. Ô, Batuíra, você não vai caçar sapo, rã de bodoque, hein? Ei, Batuíra, viu? Alô, Zelão pro Pucinholo. Um abraço, meu amigo Zelão. Zelão, o Dito. Aí. Aí, Batuíra, quer começar a caçar, ela tá aí já, é. Pega o bodoque e vai caçar. O Zelão pro Pucinholo, o Dico, o Carlos, o Rodinei. Um abraço a vocês. O Zé Madonna. Será que acordou aquele velho também já, viu? O Zé Madonna dorme, que dá medo, viu? Pelo amor de... Foi em casa essa semana, meu. Eu lá trabalhando, lá... O Zé Madonna chegou a vir ajudar, eu fico lá encostado na sombra, lá. Ah, pelo amor de Deus, viu? Como é que é? Vai levantar ou não vai? Isso não é hora de homem estar na cama, diacho. É hora de 6:24, é hora desse diacho de homem estar na cama, é? E a mãe já levantou pra fazer a marmita aí, já? Mãe! Ô, é. Oh, mãe! Olha lá. Do papai, tá na hora dele ir pro serviço. Olha lá, mãe, arruma a marmita do papai aí, tá na hora dele ir pro serviço, né? Ei, meu Deus do céu, não. Mas de sábado arrumar a marmita também é dose, é. É, fazer o quê? Quantas são as pessoas que arrumam, né? Em nome do Lojão do Atacado, a maior variedade pelo menor preço, tudo em plásticos, utilidades domésticas e agora também revendedor dos doces Catina. Eles têm preços especiais para bares, cantinas e lanchonetes. Passe por lá, conheça a loja. Lojão da Takaki. Super Lojão. Rua Maria Nazaré, número 18. Né? Ali pertinho da estação, pertinho da Praça Takaki, na Paulista, tem Lojão da Takaki. Também comigo, o supermercado Bogotá trabalha todos os dias a partir das 7:00 da manhã. Ele abre às 7:00 porque já serve aquele pãozinho quente, né? É, pãozinho quente a toda hora. O supermercado Bogotá é completo, tem mercearia, tem varejão, tem padaria. É, supermercado Bogotá, Rua Bogotá 281, na Pauliceia. Também com a gente sempre, os amigos da Olaria Santo Agostinho, o melhor tijolinho para sua construção toda. Há mais de meio século, há mais de 50 anos, fabricando, vendendo o melhor tijolinho para sua construção. Olaria Santo Agostinho tem preços especiais para pedreiros, construtores e lojas de materiais de construção. Olaria Santo Agostinho, Avenida Laranjal Paulista, 7.330, no bairro do Campestre. E Lemoncy Pijamas, Lemoncy Moda Íntima. Pijamas masculinos, femininos, camisola, chinelinho de quarto, eles têm tudo lá. É, gente boa, fabricação própria. Lemoncy Moda Íntima e Pijamas, na Governador 1640, telefone 2532-2682, e Lemoncy na Paulista, na Edgar Conceição, número 467, ao lado da loja Flaffer. Lemoncy Pijamas, Lemoncy Moda Íntima. Nós vamos de mais música em nome de Shalom Materiais para Construção, onde você encontra uma variedade enorme de materiais para a construção, completa loja, areia, pedra, saibro, cimento, tem preços especiais, barrica de grafiato, 25 quilos, R$ 37,50, pia mais gabinete a partir de R$ 510 também, lá no Shalom Materiais para a Construção. Avenida Corcovado, 1135, eles trabalham de sábado, domingo, de feriado. É meus amigos lá na Hilton e a Jaqueline, Shalom Materiais para a Construção. Vamos de música, continuando com a homenagem ao saudoso Tião Carreiro, que hoje completa 23 anos da sua partida, da sua morte, né? Ele com o parceiro, o Paraíso, né? Que o Batuíra pediu, o Castigo Vem a Cavalo. 6h28. Lá no sul fiz o meu norte, no chão da velha Bahia. Baiano de muita raça, veio do nada e subia. Tinha casa na cidade, armazém, moradia. Fazenda com muito gato que de vista se perdia. Um baú com prata e ouro aumentava seu tesouro, sua flor. Tuna crescia. Igual um bravo gigante da luta, ele não corria. Quando saía de viagem, sua esposa prevenia: eu vou fazer um pedido, se longe eu morrer um dia, não me deixa em outro estado. Eu quero ser enterrado no chão da minha Bahia. Se você não me atender por maldade ou tirania, você pagará com juro o preço da covardia. Por sua longa viagem, o baiano não sabia. O calendário da morte estava marcando seu dia. Ele morreu na batalha. Foi um herói sem medalha, triste fim. Não merecia. Da viúva só maldade residia. A ingrata lhe rezou missa de sétimo dia, pensando que muito breve com outro se casaria. Aquele grande tesouro nem Deus do céu destruía. Com atitude desumana dizia fé a tirana, isso mesmo que eu queria. Castigo vem a cavalo, ligeiro igual ventania. Armazém desceu as portas, sumiu toda a freguesia. Bateu doença no gato, toda boiada morria. Igual o gelo no sol, a fortuna derretia. A mulher virou um farrapo, embrulhada em velhos trapos, teve o fim que merecia. Você está ouvindo pela Rádio Educadora, Manhã na Roça, com músicas sertanejas do presente e do passado. Apresentação de Murilo Urbano, a voz sertaneja do rádio. 6:32, 6:32, informando o Escritório Parolina. Minha gente, meus amigos que me acompanham todos os dias, né? Vocês sabem, o Escritório Parolina, meu amigo Joedil Parolina, atende a todos os amigos, a todas as amigas, né? É você que trabalhou a vida toda, você que contribuiu, você que vai se aposentar, vá direto até o Escritório Parolina, né? O Escritório Parolina trabalha para vocês no ramo de aposentadoria, desaposentação, também atua na área trabalhista, na área familiar, nas áreas civil, despejo, indenizações, retificação diária, consultoria empresarial, tributária, né? É os amigos do Escritório Parolina, faz também a declaração do seu imposto de renda, pessoa séria, competente, né? No assunto, para realizar todos esses trabalhos para você, para ajudar você, ajudar a sua família. Escritório Parolina, do meu amigo Joedil Parolina, também atende a sua filha, a Daniele. Dá um abraço também ao Dani, seu filho, a Cacilda, família toda do Escritório Parolina. Rua Fernando Lopes, 695. Ligue e agende um horário de atendimento. 3434-8081. 3434-8081. Rua Fernando Lopes, 695. Escritório Parolina também patrocina a nossa programação sertaneja. Alô, Ricardão Schiavolin, bom dia, grande abraço a você, companheiro. Em nome da Silfer Produtos Siderúrgicos, a maior variedade, tubos redondos, quadrados, cantoneiras, barras chatas, perfil estrutural, corte, dobra de material, é na Silfer Produtos Siderúrgicos. A estrada Antônio Abdala, 341, bairro Jardim, Califórnia. Telefone é 3414-8800. Atende os serralheiros de Piracicaba e toda a região. Silfer Produtos Siderúrgicos, sob a direção do meu amigo Silvano Cristofoletti e sua família. Silfer Produtos Siderúrgicos. Varejão do Tatão, frutas, verduras, legumes, tudo direto da roça, da horta para sua mesa. Varejão do Tatão, tem a cantina também, com deliciosos salgados e suco natural, pastel frito na hora. Varejão do Tatão, Madre Maria Teodoro 1077, ali no Centro Comercial do bairro do Jaraguá. E Chaveiro Expresso, Chaveiro Expresso tem para vocês o maior estoque em fogos, né? Fogos à pronta entrega o ano todo, é no Chaveiro Expresso, família Bequini, mais de 60 anos de tradição. Rua Moraes Barros, 1205. Ferro Velho, Água Branca, compra e venda de sucatas, o Carlão Parmiteiro, materiais ferrosos, não ferrosos. Ferro Velho, Água Branca, Avenida Miguel Caparrós, número 8, no bairro Água Branca, Ferro Velho, Água Branca, lá do Carlão Parmiteiro. Um grande abraço, Carlão, e também a todo o pessoal lá do Ferro Velho, Água Branca. Nós vamos de música, vamos seguir com a homenagem. Seguir com a homenagem ao nosso saudoso criador, rei do pagode, Tião Carreiro. Agradecer a todos que vem ligando, participando. Não sei se vai dar tempo de atender a todos, porque tocar a moda do Tião é difícil, né? Para quem gravou 53 LP, ficaria aqui 10 programas tocando moda, não tocaria todas as modas. E o melhor, porque tem muitas duplas que gravam muitos CDs, muitos discos, né, na época, mas era 3, 4 modas que aproveitava, às vezes, por LP. A do Tião, aproveite-se todas que ele gravou, porque são todas modas, uma melhor do que a outra. Um abraço ao meu amigo Tidão Zandoná. Hoje ele está completando aniversário de casamento. O Tidão e Dona Almerinda, completando hoje 56 anos de casados. Parabéns aos filhos, às filhas, genros, noras, amigos. Abraçando, cumprimentando o Tidão Zandoná e Dona Almerinda. Hoje completando 56 anos de casado, nosso abraço, nosso parabéns, que Deus te dê muita saúde, né, para você, para Dona Almerinda, para ficarem aí muitos e muitos anos juntos, viu? Grande abraço a vocês. O Zé Madonna pediu também Terra Roxa. Alô, Zé Madonna, um abraço para você, meu amigo, bom dia. Cuidado com o investigador, Zé Madonna. Cuidado, viu? A Hermínia, no Vila Sônia, também gosta do programa, né? Pediu a música do Belmonte Amaraí. Grande abraço aí a dona Hermínia, lá no Vila Sônia também, curtindo a gente. Um grande abraço. Vai ligando, vai participando. 3422-1060-999-66-1060. Quem tá falando mal de mim, puxando minha orelha, né? É a Iridiana, a esposa do Gustavo. Eu dei alô pra ele e pra ela nada. O quê? Ela tá lá de orelha em pé ouvindo a gente também. Obrigado, Iridiana. Um abraço a você, também ao Gustavo, né, a família toda. Meu abraço, meu bom dia a vocês também, viu? Ai. Também abraço a Marli e a Juliana Medeiros. Bom dia, Murilo. Gostaria de ouvir música Chora Viola. Bom sábado a vocês. Abraço, Marli e Juliana Medeiros. O Ricardão Esquiavolim, Angélica, Danilo e Daiane, também a equipe da Comercial Esquiavolim. Vai daqui o meu abraço, meu bom dia. Alô, Plínio Pantojo. Um abraço a você, meu amigo. Pera o sinal baixinho hoje, hein? É, Plínio Pantojo, homem lá do Recanto dos Universitários. Canta agora, Tião Carreiro e Carreirinho. Ele fez muito sucesso também. Inclusive, essa moda é um dos sucessos deles. Meu carro é minha viola. 6h38. saúde e a de quem você ama é tudo. Por isso, a Ampla oferece cuidados completos para a família inteira. Assistência médica e odontológica. Atendimento no Hospital Independência e em hospitais parceiros de Piracicaba e região. Programa de atendimento domiciliar, além de segurança e medicina ocupacional nas empresas. Confie o bem-estar e a saúde da sua família a quem é apaixonada pelo que faz. Ligue 0800-770-8887 ou acesse ampla.com.br. Ampla, alto padrão em saúde. Vai começar o horário de verão. À meia-noite deste sábado, adiante seu relógio em uma hora. Festejos em louvor à Santa Edivígia. Convidamos a todos a participarem das missas, sempre às 19h30 durante esta semana. Será na Capela Santa Edviges, na Rua Luiz Razeira, 1000, bairro Jardim Elite. E neste sábado teremos, às 19h30, missa solene. E logo após, procissão. No domingo, dia de Santa Edviges, haverá grandiosa missa às 10h. Participe conosco. Dia 23 deste mês, participe também da tradicional Costela Fogo de Chão. Informações? Entre em contato conosco pelo fone 2534-0230. Educadora AM 1060. O ouvinte em primeiro lugar. Se liga aí na melhor música sertaneja. Tá na hora de ouvir Manhãs na Roça com Murilo Urbano. Amanhã, mais 44 minutinhos agora, 6h44, informando Ouro Preto Ambiental. Retiradas vendas de lajão britado e lajão bruto dolomítico na rodovia Cornélio Pires, quilômetro 56. Também patrocina o nosso programa Casa de Carnes Canali, com o melhor da carne, né? Bovina, suína, frangos, carnes temperadas. Lá você vai encontrar panceta, 14,50 o quilo. Bife temperado e empanado, filé de frango, R$ 17,99. Também tem bife bovino temperado e empanado, R$ 16,50. Espeto de frango temperado, R$ 17,99. E a linguiça fina, suína, só R$ 15,70 o quilo. Casa de Carnes Canali, hoje tem frango assado. De domingo tem frango assado e carne assada na Avenida Madre Maria Teodoro, número 176, telefone 3375-9543. Patrocina a gente também a Madeireira Aliança, madeiras com qualidade, melhor preço, a mais completa da cidade. Madeiramento para sua obra toda é na Madeireira Aliança, né? Madeiras aparelhadas, brutas, telhas, lá tem também estroncas e lenha seca. Lenha seca aí pro forno a lenha, pra você que tem sua pizzaria, tem um preço especial, viu? Madeireira Aliança, Rua Luiz Cláudio, 315, bairro Vila Bessi. Loja São José Reparos, a loja do Mineiro, trabalhando com a parte completa, materiais elétricos e hidráulicos, a loja completa e a mão de obra completa. Tá com probleminha aí na válvula hidra, no reparo da válvula hidra, no chuveiro, até mesmo na torneira, né? No telhado da sua casa, precisa revisar o telhado ou trocar o telhado, instalar uma caixa d'água, procura o Mineiro da São José Reparos, meu amigo Ronderson Mineiro. É só ligar 2532-1066, atende de sábado o dia todo, domingo e feriado até meio-dia, de domingo até meio-dia e feriado também o dia todo, na Rua Sul de Menos, 2826. Telefone é 2532-1066, 3035-1195, São José Reparos do meu amigo mineiro. Grande abraço também. Tiago Baterias, baterias das melhores marcas. Baterias com ano de garantia, baterias para veículos nacionais e importados, né? Atende linha leve e pesada, bateria para moto, carro, caminhonete, caminhão, trator, máquina agrícola. É Tiago Baterias, pode ligar que ele entrega. 3422-8588. 3422-8588. Tiago Baterias também patrocinando a nossa programação sertaneja. Um abraço lá para Sandra, né, nos ouvindo no bairro Algodual. Ela pediu a tiradora de elite. Daqui a pouco, assim que eu terminar a homenagem ao Tião, eu atendo você, viu, Sandra? E também mando o seu recado, né? Um abraço também lá pro Juruna, a família toda. Grande abraço a vocês, grato pela audiência sempre. São 6 horas 47 minutinhos. Nós estamos hoje apresentando uma programação especial. Homenagem ao saudoso Tião Carreiro, que hoje completa 23 anos de sua morte, né? Por isso estamos com esta hora especial de Tião Carreiro e seus parceiros, com o Pardinho, já tocamos, com o Carreirinho, com o Paraíso, e agora é a vez de Tião Carreiro e Praiano, né? Foi seu último parceiro no ano de 92. Oferecer lá pro Branco Grigolato. Alô, Branco! Um abraço pro você, meu amigo. Tá tudo em ordem por aqui, graças a Deus, viu? Espero que por aí esteja também. Um abraço, seu filho Caio, tá se recuperando bem, né? Um abraço, viu, Branco? Um abraço meu, do meu pai, da minha mãe, minha família toda, né? Você e sua família toda aí. Nosso abraço a vocês. Bom dia, bom sábado, bom final de semana e um bom trabalho à equipe da de Ouro Preto Ambiental, né? Do Branco Grigolato, retiradas, vendas de Lajão Britado Dolomítico e Lajão Bruto Dolomítico. É na Ouro Preto Ambiental. Ouro Preto Ambiental tem o melhor preço, atende toda a região. É só ligar 019-3439-2181. Ouro Preto Ambiental, Rodovia Cordélio Pires, quilômetro 56, lá em Saltinho. Ouro Preto Ambiental, do Maurício Vitti e do Branco Grigolato. Nós vamos de música. Veja como esse homem, esse homem de quem estamos homenageando, José Dias Nunes, o Tião Carreiro, ele tinha um potencial, né, diferenciado, não desmerecendo a ninguém, mas um potencial diferenciado a dos outros. Todas essas modas que ele gravava, né, falando sobre o país, falando sobre o mundo que estava vivendo, e isso há mais de 20, há quase 30 anos atrás que ele gravava, ele já previa o que estaria acontecendo na atualidade de hoje, né? É, pois essa moda que ele gravou no ano de 1992, com o seu último parceiro, com o Praiano, o Tião já estava na época muito debilitado, passando já por graves problemas de saúde, né? É, nós sabemos porque eu tenho contato com pessoas que conviveu com o Tião Carreiro, né? Como meu amigo Garcia, o Santo Pavanelli. O Santo, além de conviver, o Santo era compadre de Tião Carreiro, né? Grande Santo Pavanelli aqui de Piracicaba. E ele disse que o Tião nem queria gravar mais esse LP. Mas a gravadora, na época, a gravadora Chantecler, né, pediu encarecidamente que ele gravasse esse CD. Ele não estava mais cantando com o Pardinho, eles estavam brigados novamente, né? E daí ele gravou. Foi a sorte do Praiano, né? Porque o Praiano chegou até São Paulo, né, como diz a, como eu mesmo conversei com o Praiano e ele me disse: cheguei para São Paulo meio sem eira, sem beira, com a viola nas costas, não sabia com quem ia cantar. E olha a sorte desse homem, consegui cantar, gravar um disco com o Tião Carreiro. Meu Deus do céu, né, o Tião já não queria gravar mais, mas pro Praiano foi a maior sorte do mundo, pois ele pôde se destacar e mostrar o seu potencial, a sua primeira voz tão bela. E depois o Praiano seguiu a carreira, como todos sabem, com o Ronaldo Viola, com o Pião Carreiro, né? E agora atualmente canta com o Rodrigo Matos, né? Mas, como estamos falando de Tião Carreiro, escuta esta moda, que foi gravada no ano de 92, há 24 anos atrás essa moda foi gravada, presta atenção se não é a atualidade de hoje. País 6h51, País Maravilha, Tião Carreiro e Praiano. que a chuva do bem apagou o pó do mal. Na rua não tem mendigo, fundadinha e marginal. E ninguém teve dinheiro preso no Banco Central. No quartel soldado come, na mesa com o general. Não tem viciado em droga, traficante e assassino. Não existe contrabando nem garimpo clandestino. Não existe lar de feito, ninguém vive em desatino. Não existe falsidade, nem baixo nível de ensino. Filho de pobre é criado igual filho de granfino. Emprego, nem greve, nem inflação. Nunca existiu sequestro, suborno e corrupção. Não tem jogo de azar, não tem pobre na prisão. Cada lavrador é dono do seu pedaço de chão. E jamais teve renúncia e um chefe de nação. É uma fonte de saúde o ar que a gente respira. O Brasil não deve nada, o mundo inteiro admira. Quem tem o poder nas mãos, muito fazem, nada tira. Tudo que o governo faz, o povo aplaude e delira. Só depois que acordei que tudo era mentira. Educadora. Bom dia. Você está ouvindo Manhãs na Roça. Aqui você ouve a legítima música sertaneja. Educadora 1060 AM. O som nosso de cada dia. Seis horas mais 55 minutos, 6:55, informando o Turma Montebello Materiais para Construção, loja completa para sua construção, do básico até o acabamento, do alicerce até a curmeira. O Turma Montebello tem a loja inteira para atender vocês, viu? Areia, pedra, saibro, cimento, parte elétrica, hidráulica, ferragens, tem também pias, gabinetes, louças. Tudo o que você precisar para a sua construção, para a sua reforma toda. Tui Montebello Materiais para Construção. A Avenida 7 de Setembro, 2293. Telefone 3439-1516. Também com a gente sempre os amigos lá do Escritório de Contabilidade Saltiense. Abertura e encerramento de firmas, serviços contábeis em geral. Escritório de Contabilidade Saltiense, Avenida 7 de Setembro. A rua Paulo Salvador 572, telefone 3439-1801, escritório de contabilidade saltiense. No mercado municipal, banca de frutas, verduras e legumes do meu amigo Oscar. Oscar, frutas, verduras e legumes, frutas nacionais, importadas, tudo em frutas, verduras, legumes. É lá no meu amigo Oscar Libardi, né? Tudo fresquinho, direto da roça, da horta para a sua mesa. Mercado Municipal de Piracicaba, porta central, box 108 e 109 do Mercadão. Também Nhoquim Bebidas, água mineral Ubá, galões de 10 e de 20 litros. Nhoquim Bebidas, Manuel Conceição, 765-3421-6616. Pelo WhatsApp 98919-7181, Nhoquim Bebidas. Um abraço ao Baixinho, a Adriana, a Júlia, meus amigos lá do Rancho do Baixinho, né? Lá em Saltinho, onde estive por lá, saboreando o espetinho, né, Baixinho? É o ponto de encontro dos amigos, toda sexta-feira tem aquele espetinho gostoso, cervejinha bem gelada, refrigerantes, salgados. É o Rancho do Baixinho lá em Saltinho. Um abraço, Baixinho, Adriana, Júlia, pessoal do Rancho do Baixinho, sempre sintonizados na Educadora M, nos 1060, no Manhãs na Roça. E em nome da Ducati Decor, nós vamos de mais música, trabalhando em Piracicaba há mais de 20 anos, no ramo de carpetes, divisórias, pisos de borracha e laminados, vendas, instalações, orçamento sem compromisso. Ducati Decor agora também trabalha com piso vinílico e parcela tudo em até 10 pagamentos. Uma entradinha mais 10 pagamentos lá na Ducati Decor. Regente esquina com a Bernardino de Campos, no bairro Alto, 3434-5956, Ducati Decor, que traz a última do tchão. Gente, eu sei que eu vou ficar devendo bastante moda, que pediram, a Sinira Vitti pediu, né? Também o Ney lá do Jaraguá pediu, o Nelson do Santa Rosa pediu, o Plínio Pantojo mandando um abraço lá pro Tidão Zandoná. Alô, Plínio, um abraço, viu? Mandando um abraço, parabéns pro Tidão Zandoná e pra Dona Almerinda pelo aniversário de casamento. A Sinira Vitti também pediu música do Tchau Estrela de Ouro. Eu vou ficar devendo, mas como eu disse, se eu for tocar todas que pedirem, todas as modas boas do Tião, nós ficamos vários dias tocando e assim mesmo não acaba, né? Como dizia o Tião próprio, uma moda que eu canto em janeiro, eu só vou repetir lá no mês de abril. Imagina se o repertório era grande, né? Então, para encerrar nossa homenagem a este grande homem, este grande cantor, a este grande compositor, o maior violeiro que esse país já teve, saudoso Tião Carreiro, hoje, completando 23 anos de seu falecimento, tocamos vários, né? Tocamos pagode, tocamos cateretê, tocamos cururu e agora tocar uma moda de viola, que também ele era craque nisso, não é? Modão de viola com o Tião Carreiro e Pardinho, encerrando a nossa homenagem às três cuiabanas. 6h59. Eu nasci numa data feliz, bem depois do dia 16. Por eu ser um menino sem pai, fui criado com Titio Inês. Titio era cuiabano, nessa lida também me criei. Ele era criador de gato, no seu regime me acostumei. Tinha laço, couro de mateiro, não escapava um arrez, um mangueiro. Deixava correr 30 dias por mês. Fiz viagem pra Mato Grosso, na comitiva de um calabrês. Titio me deu um burro pampa, que atendia por nome truquei. Foi tirado da tropa Rio Grande, outra escolha melhor não achei. Eu deixei pra mostrar minha ciência, quando lá em Mato Grosso eu cheguei. Eu bambiei a rédea do pampa, e o laço pegou pelas guambas. Berrava na xixa o zebu jaguanês. Tinha três mocinhas na janela, Juviliana, Clarice e Inês. Uma delas estava me gavando, Paulistinha, ainda surra vocês. Cuiabanos quiseram achar ruim, o meu 30 na cinta eu bambiei. Pra mostrar minha ciência melhor, por capricho mestiço eu soltei. Ele tinha as guampas revessa, e o laço escapou da cabeça. Pelas duas mãos eu lacei outra vez. O patrão me chamou lá pra dentro, eu entrei com meu jeito, cortei. Eu entrei no salão de visita, lá fiquei arrodeado das três. Perguntou qual era a mais bonita, vejam só que apuro eu passei. Respondi, todas três são iguais, foi do jeito que eu desapurei. A mais velha é uma flor do campo, A do meio é um cravo vermelho, a mais nova é uma rosa quando está de vez. Na hora da despedida, foi preciso eu falar o português. O meu coração ficou roxo, foi da cor de um alho chinês. Eu deixei pra dar meus três suspiros quando o porto pra cá atravessei. As meninas me escreveram cartas, brevemente a resposta eu mandei. Vou tomar linha Sorocabana, quero ver as três cuiabanas, vou ver Juviliana, Clarice e Inês. Piracicaba tá ligada. Manhãs na Roça com Murilo Urbano. Eita, programa bom de escutar. Atenção, senhoras e senhores. No ar, o correspondente leva e traz com notícias daqui pra lá e notícias de lá pra cá. Rio. Foi proibido na Guanabara os casamentos nos dias de sábado de aleluia por se tratar do único dia que os padres têm a fazer piquenique na Tijuca e outras bocas. São Paulo. Comerciante desonesto dava susto em sacas de feijão preto e vendia como branco. Assunção. A formosa cidade de Assunção del Paraguai, uma senhora deu à luz a cinco lindas crianças. Informamos que a vitoriosa mãe dos quíntuplos está passando bem, em consequência seu marido sofreu um colapso. De Portugal. Um dos melhores cientistas portugueses acabou de descobrir que em Portugal as mulheres sempre morrem depois dos maridos e principalmente as viúvas. O seu correspondente leva e traz está sendo hoje retransmitido e, aliás, é retransmitido todos os dias 31 de fevereiro às 27 horas. Numa gentileza dos tecidos Buzi. Tecidos Buzi, use e abuse. Senhoras e senhoritas, complete sua elegância com tecidos Buzi. Use no verão cambraias Buzi, no inverno lambuzi. Lambuze da cabeça aos pés. No Vietnã, por ocasião da grande guerra que se trava entre vietnamitas do norte e vietnamitas do sul, atacantes norte-americanos soltaram uma bomba atômica contendo quase 20 quilos. A bomba caiu e explodiu dentro de um cemitério. Ainda não sabemos se há sobreviventes. Eis aqui a última notícia. A última notícia nos chega da capital da Alemanha, Blumenau. Na famosa Blumenau, conhecida como Berlim Catarinense, chegou ontem por volta das 14 horas no aeroporto internacional daquela cidade, a bordo de um super Boeing, as seguintes personalidades do velho mundo. Da França, o presidente Charles de Gaulle, da União Soviética, o ex-presidente soviético, senhor Nikita Khrushchev, e do Japão, o primeiro-ministro japonês, senhor Futuka Kara Katakuara. Senhor Futuka Kara Katakuara se fazia acompanhar de sua filha, senhorita Kanjika Takente, sua excelentíssima esposa, senhora Espia Gato no Muro, e ainda seus dois filhos mais velhos, o senhor Estilasco no Coque e Sai Toco na Cama. O seu correspondente leva e traz, voltará aos seus receptores de 30 em 30 dias em edição extraordinária. Ou a qualquer momento, quando um fato excepcional justificar sua presença. É. Esse repórter aí, o repórter correspondente leva e traz, é igual o Paulão, né? Igualzinho a reportagem do Paulão, né? A reportagem do Paulão ficou boa. Vamos até repetir ela, não? Ah, ficou muito boa a reportagem do Paulão, hein? Ficou boa demais, olha, ficou completa mesmo, viu? A reportagem que o nosso repórter Paulo Marques fez aí, que não, ele fez, não, queria passar pro Valtinho Marquinhos, escuta só. Valtinho, atropelamento da 15 com a Bom Jesus. Mas na 15 com a Bom Jesus não dá, dá, né? Lá em cima, lá em cima, perto da onde? Ah, lá na igreja Bom Jesus. Olha, não tá bom? Não tá bom, repórter nosso? Esse repórter nosso, vou falar pra você, é o repórter mais sabido, o repórter mais bem informado e que melhor passa as informações para a população de Piracicaba, né? O Paulo Marques. Avisando você que teve atropelamento, fi. Se você não quer acatar a minha notícia, então vá dormir, fi. Não quer acatar, né, Paulão? Vai dormir, então, né? Gostei, Paulo Marques. Quando tiver mais notícia, manda pro nosso programa aqui, viu? Toca uma pra mim. Deixa o Paulo Marques tocar, viu? Pede pro Paulo Marques, vai tá sempre às ordens, né? Mas eu tava conversando há poucos minutos atrás aí, conversando com a dona Ana, né? A professora Ana Maria Meirelles de Matos, cumprimentando ela pelo seu dia hoje, né? Dia dos professores. E como eu disse a ela, pedi sempre a Deus que continue dando a ela saúde, pra ela continuar com essa força toda, tocando, dirigindo esta casa, esta emissora, né? Serviço que ela faz muito bem há muitos, muitos anos, há mais de 40 anos ela que está na direção, no comando desta casa que é a Rádio Educadora de Piracicaba, a casa com quem eu tenho aí muito prazer, né, de trabalhar com vocês há mais de 10 anos aqui. Dona Ana, parabéns a você. Sabe que na escola, eu fiquei um pouco, né? Meio pouco na escola, mas depois que eu entrei a trabalhar aqui, na escola ela não foi minha professora, dona Ana, mas aqui ela foi, pois ela passou 2 cadernos de caligrafia pra mim aprender a escrever, que a coisa era brava, viu, Valtinho? A coisa era brava, né? Eu trazia os contratos aqui, ela e a Shirley junta não conseguia escrever o que...